Saudações, amigos do Junta 7. Tamo de volta com mais um podcast pra alegria dessa linda, maravilhosa e futebolística nação brasileira. Yeah! É isso aí, eu sou o Lucas Cabreiro e aí eu pergunto pra vocês, sentiram nossa falta? Porque eu senti. Tamo de volta com os podcasts do Junta 7 depois de semanas de incerteza. O que que aconteceu com os nossos podcasts? Cadê eles? Mas enfim, tamo aqui de volta de casa nova, nós estamos agora sendo hospitados no Megafono. Então se você chegou aqui de surpresa, caiu de paraquedas no nosso feed, seja bem-vindo, porque aqui o bagulho é louco e a gente vai falar um pouco de tudo nesse podcast, no JuntaCast, sobre cultura, cinema, comunicação e por aí vai. Pra me ajudar nessa empreitada, tá aqui ele que tá batendo um bolão, independente se tem ou não podcast, Matheus Botura, como vai? Eu vou muito bem, estamos de volta mais uma vez com um tema que finalmente nós estamos falando, depois de 4 anos de podcast, chegou a hora do futebol nesse programa. Matheus, você sabe que até bateu uma emoçãozinha aqui, apresentando esse retorno do podcast, porque você lembra quando a gente teve a nossa primeira ideia dos podcasts do Junta 7? Lembro. Que era sobre a Copa do Mundo, e a gente tava marcado de gravar o nosso primeiro podcast no dia do fatídico 7-1. Pois é, então, no meio do caminho tinha uma Alemanha. E quem diria que a gente ia recomeçar com os podcasts falando sobre Copa do Mundo? Meu destino, eu não sei o que que é. E aí vocês perguntam, mas como assim? O podcast 91? Cadê os outros 90 episódios? Morreu! Enfim, eu tenho uma péssima notícia. Eles se perderam como lágrimas na chuva. A gente já volta citando Blade Runner, bicho. O negócio tá bom. Mas não se preocupe, porque pelo menos os de 2018 eles estão salvos, então fica de olho no nosso feed, porque toda segunda-feira, a partir do retorno desse podcast que você está ouvindo, toda segunda-feira a gente vai repostar os podcasts antigos pra você acompanhar e fazer aquela maratona marota dos nossos episódios pra ficar em dia e ver o que, que a gente já fez desde o começo de 2018. Tem muito podcast legal que a gente fez esse ano, hein? E a gente não ia querer deixar ele se perder. E como o Matheus já pode ter dado a dica, e como você pode já deve ter lido na descrição do episódio, a gente vai falar sobre a Copa do Mundo, porque ela começou, a Copa do Mundo da Rússia começou, e o bagulho tá louco, e a gente vai falar um pouco sobre as nossas expectativas para esse evento, porque a gente tá gravando com uma semana de antecedência, então vai ser aquele programa em que a gente vai ver se a gente vai acertar ou não nossas previsões. Vamos dar uma de nós pra damos. Se vocês souberem receita de compota, melhor ainda. E vai ser uma piada interna que ninguém mais vai entender, porque esse podcast se perdeu. Exato. Mas tudo bem. Pra me ajudar nessa empreitada, a gente chamou uma galera de peso aqui para um crossover ultra, hiper, mega especial. Temos ela, que é do Conexão Team, que é um site que já até apareceu aqui nos nossos podcasts com a Bruna. E essa menina, ela é incrivelmente incrível, ela é sensacional. Natália Faria, bem-vinda. Olá! Oi, obrigada pelo convite. Oi, gente. E é isso aí, vamos ver o que que sai, né? Vamos ver o que que eu posso colaborar aí com vocês, pelo amor de Deus. E aí eu já faço uma perguntinha rápida pra você, Natália. A gente vê que aquela música oficial da Copa do Mundo da Rússia não tá pegando direito, assim, o pessoal não curtiu muito. E aí eu quero que você fala 3 artistas que dariam uma boa trinca pra compor uma nova música pra Copa do Mundo. Nossa, você falou tudo. Hoje eu ouvi na rua uns adolescentes saindo da escola e falaram, nossa, essa Copa flopou. Pô, né? Aí o outro perguntou, mas por quê? Falou assim, ah, mas não teve música da Copa esse ano, não teve isso, não teve aquilo. Mas teve, gente. Teve sim. Inclusive, o Will Smith tava no trio aí que gravou a música junto com o Nick Jenny e uma outra cantora que eu não vou conseguir falar o nome. Eu acho que pra ser Copa mesmo, tinha que ter música da Shakira, né? Começa aí o erro já. Então, sim, sonhando, eu acho que poderia rolar Shakira. Aí, pra colocar alguma coisa de Brasil, eu colocaria a Anitta, já que é pra deixar pop. Também, eu acho que eu deixaria um artista russo, assim, que não sei o que sairia. Se sairia um pagode russo, um akawaka russo, mas bota, eu acho que seria lá legal. É, não, se esse russo não for o Vitas, a gente... Imagina que louco, Vitas, Shakira e Anitta. Ia ser maravilhoso, e aí não ia ter como flopar essa Copa mesmo. E sabe quem não tá flopando? Esse jovem que é um dos grandes amigos meus dos tempos de faculdade, ele que tá no crossover com Linha Esportiva, que é ele, João Pedro Godoy, tudo bem? Fala, Lucas, tudo bem? Saudades, inclusive, né? Agora estou morando um pouquinho longe, pois no é, Mato rapaz. Grosso. Prazer estar aqui com vocês. Bom, eu vou discordar um pouquinho da Natália, vamos começar assim, né? Porque é um debate bem. É, a Copa não tem como flopar, gente. É de 4 em 4 anos, a expectativa tá aí no alto. Vambora. E a música não pegou, acho que até a abertura também, né? Mas a desse ano. É que a Rússia é um pouquinho mais conservadora também, né? Algumas coisas não podem ser como foram aqui no Brasil, mas a Copa é inflopável. Então. Estamos aí na expectativa, vamos falar bastante de Copa do Mundo aí. Será que é inflopável? A gente vai debater sobre isso. Segura aí, segura a polêmica. Bora. Segura a treta, porque a gente tem também o nosso... Eu quero treta, eu vim aqui pra isso. O menino tá querendo polemizar. Tipo, fica... Você sabe como eu gosto de treta, né, Lucas? É, não. Faz o quê? Faz acho que um mês e meio que eu não converso com ele. Quando ele chega, ele já tá querendo brigar com todo mundo. Ele vem com os dois pés. Exatamente, ele vai com os dois pés na porta. Assim, pá. É o resultado de acúmulos de anos, de meses de... De Mato Grosso. É. Mas se tem algo que eu tenho certeza que não vai vir com ódio, não vai vir com rancor, porque é um cara sensacional que eu conheci agora há pouco e que eu já sou fã dele, que também é do Linha Esportiva e direto de terras uruguaias, Nico Bianchi. Bem-vindo. E aí, Lucas, tudo certo? Obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho de Copa do Mundo, só que numa versão uruguaia agora. É, também convidados internacionais pro podcast. Eu sei que essa pergunta vai soar muito clichêzona, mas pra quem é que você torce nessas Copas ou tem espaço pra todo o país no coração de Nico Bianchi nessa Copa do Mundo? O coração é celeste, com certeza. A questão é, enquanto o Brasil não joga contra o Uruguai, pode ir. Tá tudo certo, vou ganhar, vou sair na rua, vou comemorar, desde que não seja contra o Uruguai. De resto, tá tudo certo. Perfeito. E a grande verdade é que o motivo dessa nossa pausa aqui no Junta 7 é por causa de dinheiro, temas, monies. Porque enquanto as pessoas gastam 39k em cinto da Supreme, a gente precisa da sua humilde colaboração para manter o Junta 7 no ar, para manter o blog crescendo. A gente adora fazer o conteúdo que a gente faz, é lógico que a gente adora. Mas isso tem um custo e a gente precisa da sua colaboração. Então, se você quer ver o Junta 7 crescer, quer ver esse blog e o podcast se desenvolver, que a gente tem novidades. A gente ficou tempo fora, mas a gente tem novidades. Vocês devem estar se perguntando, cadê o Cine Clube? Ele vai chegar, calma. Mas enfim, se você quer ver o Junta 7 crescer, participa da nossa campanha do Padrim. Você vai lá, contribui com qualquer valor a partir de R$1 por mês, que vai ajudar muito. Se você quer ajudar a gente, vai lá em padrim.com.br/junta7, por extenso 7, e contribui. Quem não pode contribuir de forma financeira, que a gente sabe como está a situação do país, uma outra grande ajuda que você pode dar pra gente é compartilhando o conteúdo que o Junta 7 faz. Então, se você viu alguma coisa que gostou, marca um amigo na postagem, compartilha ela com alguém, que isso dá uma baita ajuda pra gente. Mais gente vê o nosso conteúdo, mais conteúdo a gente produz. Então, dê aquela força. É isso aí, mas vamos lá, porque a taça do mundo é nossa esse ano, ou será que não? E aí a gente vai descobrir isso agora. Não? Vixi! Mas... Foi um gol de anjo, verdadeiro gol de paz. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Brasil! Mas assim, o João falou que a Copa do Mundo é um evento que não tem como flopar. Mas ela tá muito tímida esse ano. Vocês acham que é por conta do país sede? Natália, você acha que a Copa tá um pouco meio que comendo quieto, meio tímida esse ano? É por conta do país sede? Porque a Rússia não tem tanto carisma quanto tinha o Brasil, quanto tinha a África do Sul. O que você pensa do país sede? De como tá esse momento do evento, assim? A Rússia é um país frio, né? De todas as formas, assim. Mas eu acho que a gente tá achando que tá meio parada, acho que a gente tá naquele gás de 2014 ainda, né? De que a Copa foi aqui, então as coisas aconteceram de outra forma, né? Mas eu concordo com o João que não tem como flopar. É, a Rússia, ela é um país muito, muito organizado e talvez fora daqui do Brasil, lá, o clima esteja outro de preparação pro evento. Talvez a gente esteja achando diferente justamente por ser uma cultura diferente. Diferente da nossa. Eu tô super na expectativa, que já é Copa, não tem essa não. É, a Natália falou uma coisa e é verdade, a Rússia por ser um país mais frio, eu acho que é uma coisa até social. A gente teve a Copa do Mundo na África do Sul, que era um país de muita festa, teve até as vuvuzelas que ficaram muito famosas e chatas também, né? Que toda a transmissão só se ouvia aqui. Brasil, que também é um país muito festivo e agora vai pra Rússia. Na Rússia, que é um país mais frio e também mais conservador, a gente gente vê algumas coisas que fogem um pouquinho do clima de Copa do Mundo. Inclusive com as notícias de que a hooligans estão pensando em pegar torcedores da Inglaterra, outros conservadores também estão querendo, se ver alguém de mão dada ou beijando, LGBTs no caso, de mãos dadas ou beijando, vão ameaçar de bater. Então tem esse clima um pouquinho tenso ainda de Copa do Mundo, que não é, na verdade, o clima de Copa do Mundo, né? Mas que, por ser na Rússia, tá ficando um pouquinho assim. E por isso eu entendo um pouquinho da parte de falar que tá flopando e tal, que realmente não tá como nas últimas duas Copas. Principalmente pra gente, que é um povo mais festivo e tal, que tá chegando Copa do Mundo, a gente fica mais ansioso, assim, pra querer comentar as coisas. E eu acho que não só pela parte, assim, da Rússia ser um país mais frio, mas principalmente conservador, tá deixando um pouquinho a Copa, assim, mais distante do que ela foi nos últimos dois eventos, assim. Pelo menos eu sinto isso. Pegando um pouco o gancho, acho que paira também um pouco a questão do medo, assim, há algum tempo, logo quando começaram os preparativos, assim, mais pesados pra Copa, rolaram muitos boatos sobre terrorismo, sobre atentados contra os jogadores, inclusive de outras seleções, então acho que o pessoal fica meio com o pé atrás, assim, com medo do que pode rolar. Eu acredito que, né, vai ter uma super organização, uma preparação e tudo mais, mas o pessoal ainda tem aquele receio de fazer festa, eu acho. E não dá pra comparar o que é o Brasil, a tradição do futebol no Brasil, com o que é a Rússia. Acho que o JP matou quando falou da questão do que é a cultura russa, todo o contexto sociopolítico da Rússia. E a comparação com o Brasil é uma comparação que é até cruel com os nossos amigos russos. O Brasil vive futebol, respira futebol. Aquilo foi aguardado por 5 anos e a Copa estava sendo disputada desde o dia que foi feito o sorteio, desde o dia que foi feito o sorteio da sede. Sorteio não, na verdade, o momento que se estabeleceu a sede no Brasil, a Copa começou no Brasil. Toda a novela dos estádios, vai ter, não vai ter, o povo nas ruas contra a Copa, vai ter Copa, não vai ter Copa. Tudo isso ajudou a criar um clima de Copa do Mundo, o que na Rússia não vai acontecer nunca. A cultura russa jamais permitiria isso. É outra forma de olhar pro mundo que o russo tem. Sim, eu acho também que o que a gente vai ver na Rússia, pelo que o João falou, é um país muito conservador e muita gente critica a FIFA fazer a Copa na Rússia justamente por ele ser conservador. Porque colocando a Rússia como um país sede é meio que uma forma da FIFA tá dando aval pra muito da forma que a Rússia aborda as questões políticas no país dela. Meio que eles estão corroborando com o posicionamento do Putin, da Rússia em si. É isso que eu queria saber. A gente teve recentemente essa discussão do política e esporte se mistura. A gente teve o caso dos jogadores da NFL que se ajoelhavam durante o hino nacional em protesto nos Estados Unidos. Vocês acham que essa Copa do Mundo ela tem o potencial de ser uma Copa bem mais politizada do ponto das seleções se manifestarem contra grande parte das políticas da Rússia e grande parte das coisas que estão acontecendo no mundo por conta dos extremismos, por conta dessa onda de conservadorismo? Eu acho que a FIFA jamais permitiria uma manifestação dessas e o primeiro que tentar vai levar uma sarrafada tão grande que vai tirar a vontade até dos outros. Bem provável. Mas às vezes não vai acabar piorando a situação a FIFA impedir alguma coisa, algum tipo de manifestação? É que eu acho que rolam muitas coisas que não chegam assim pra gente, né? Muitas coisas internas. Então às vezes até os jogadores já têm mais ou menos a ideia do que pode ou não, né? Não, com certeza eles têm um livrinho, vamos dizer, com boas práticas lá e é complicado. É um evento muito grande pra você colocar questões políticas assim pro público. Uhum. O Olé da Argentina lançou um manual pra torcida argentina. Dá uma procurada quem quiser depois no Twitter do Olé da Argentina, se não me engano foi semana retrasada, orientando os torcedores hermanos sobre como se comportar na Rússia. É um negócio absurdo, é um negócio totalmente fora do eixo. Sim. Preconceituoso ao extremo, falou bobagem a cansar, mas que ensinou o torcedor argentino a se comportar. E o Brasil tá na mesma linha, eu vi uma coisa dessa na internet também. Sim, se eu não me engano saiu nota do Itamaraty, o que o JP falou, que casais homoafetivos que forem pra Copa do Mundo da Rússia não demonstrarem isso, então não andar de mão dada, não beijar em local público, porque isso é muito contra as tradições, os costumes do país. E em questão de ser uma Copa politizada, a FIFA, ela é uma coisa tão cri-cria a maneira que ela organiza os eventos dela, que como a Natália falou, isso deve ter sido podado já de alguma maneira. A gente sabe que a Rússia tem grandes conflitos com nações, teve o conflito recente político político com a Grã-Bretanha, teve uma treta política. Eu acho que ela não vai dar espaço para que isso aconteça também, sabe? É, às vezes, o jogador fez o gol, a comemoração dele tem a ver com algum protesto. Para eles cortar a câmera pra torcida pulando, é um piscar de olho, sabe? Eles não deixam o próprio atleta fazer uma comemoração que vá arremeter a uma propaganda, porque não pode que tá fazendo propaganda, sabe? A gente fala, o caso mais conhecido aqui no Brasil, o Gabriel Jesus, quando ele faz gol, ele faz o sinal de telefone na orelha, ligando pra mãe dele. E agora ele tem um contrato com a Vivo, então vocês já falaram que se ele fizer essa comemoração, pode ter uma punição, porque é um patrocínio velado e por aí vai. É bem por aí. Eu, como alguém que, primeiro, eu não acompanho tanto futebol e também eu gosto de ver o circo pegar fogo, eu ia gostar de ver alguém forçando e quebrando esses protocolos da FIFA. Eu sei que não vai acontecer. Tenho medo também da Copa do Mundo virar uma sessão de comentários do Facebook se alguém tentar alguma questão mais politizada. O que eu acredito que vai acontecer, né, Thiago Leifert, que futebol e política não se mistura, mas a gente segue. Se alguém estiver esperando um Jesse Owens nessa Copa, pode esquecer. É. Pode esquecer mesmo. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Brasil! O Brasil, ele estreia no dia 17 contra a Suíça, e ele tá no grupo E junto com a Costa Rica e a Sérvia. Nico, como é que tá esse grupo aí? Você achou que é um grupo bom do Brasil? E começa falando um pouco, pelo menos, da Suíça, que é o primeiro adversário dele. Eu acho que o Brasil é claro favorito nesse grupo. O Brasil não deveria ter em condições normais dificuldade nenhuma para avançar, mas a sequência dos jogos não é uma sequência legal para o Brasil. Talvez o melhor adversário para pegar na estreia fosse a Costa Rica, porque tem um jeito de jogar um pouco menos fechado do que a Suíça. A chance do Brasil se enrolar e não conseguir fazer o primeiro gol na Suíça é muito grande, coisa que com a Costa Rica provavelmente não aconteceria. Começar ganhando a Copa do Mundo é muito importante até pro time pegar força e embalar pro que vem pela frente. Eu não acho que o Brasil vai ter dificuldades, eu acho que vai passar. Eu acho que vai passar em primeiro, não vejo o grupo como um problema, mas também não foi o grupo dos sonhos, não. Eu jamais pensaria num grupo perfeito com dois europeus. Eu acho que a Costa Rica dessa vez não vai conseguir repetir o que fez em 2014. Mas eu não queria um grupo com dois europeus assim, de cara, não. Não acho que tenha sido o melhor sorteio dos mundos. A Suíça joga muito bem fechadinha. A Suíça tem uma estratégia de jogo que atrapalha as grandes equipes. Pode ser uma grande encrenca pro Brasil. Falando de cada uma das seleções, complementando. Primeiro falando da Costa Rica, que o Nico falou que em 2014, né, ela foi bem. Ela foi a surpresa da Copa em 2014. Conseguiu chegar até as quartas de final, perdeu nos pênaltis pra Holanda. E passou, inclusive, no grupo da morte, né, que tava, inclusive, o Uruguai do Nico. Itália e Inglaterra, né, Nico? Não estou enganado. Já passou em primeiro ainda. Depois perdeu só nos pênaltis para a Holanda, que era uma das favoritas. Então, assim, foi uma surpresa gigantesca. Não conseguiu repetir depois daquilo as atuações de 2014. O técnico saiu, né? O Jorge Luiz Pinto foi para Honduras, que também não conseguiu classificar Honduras. E o time é praticamente o mesmo de 2014, só que mais envelhecido e também com as peças em pior fase do que estava em 2014. Deve ser o pior time do grupo. A Suíça, a gente tem esse estigma da Suíça desde lá 2006, né? Quando a Suíça, se não me engano, 2006, saiu da Copa do Mundo sem perder nenhuma partida. Acho que tomou um gol, se não me engano. Que foi quando... Isso. Foi eliminado nas oitavas, nos pênaltis ainda. Isso, pela Ucrânia, né? Naquilo lá ficou aquele estigma da Suíça jogar fechadinha, jogar sempre defensivo. Hoje não é tanto assim mais. A defesa, inclusive o miolo de zaga da Suíça, é muito envelhecido. Não teve essa reposição, inclusive com jogadores que já jogaram outras Copas. Eu acho que é o Brasil é muito favorito nesse primeiro jogo, até pela Suíça não ter mais esse ferrolho defensivo que tinha antes, mas ainda é um adversário difícil por ser europeu, também por ter algumas peças que jogam em grandes clubes como o próprio Shaqiri, o Ricardo Rodrigues do Milan, então tem um time muito bom. Mas o adversário mais difícil do Brasil vai ser a Sérvia, com certeza. Também acho. No meio campo muito forte com o Milinkovic-Savic, que fez uma grande temporada na Lazio e tá aí sendo pretendido por vários clubes grandes europeus. Tem o Matic também, que é um ótimo jogador e do Manchester United. Deve causar muitos problemas ali ao Brasil, principalmente porque o forte do Brasil é o meio de campo, né? Essa transição meio de campo-ataque. O meio de campo da Sérvia com o Matic e o Savic é muito forte. Os dois são muito altos e também fortes fisicamente, vão causar muito problemas ao Brasil. Brasil. Ainda assim, eu acho que o Brasil passa, porque ao contrário de 2014, o Brasil hoje tem um padrão de jogo, né? Os jogadores precisam fazer dentro de campo, e eu acho que isso vai fazer a diferença nessa fase de grupos, que costumava ser mais fácil pro Brasil, mas agora nessa Copa tende a ser um pouquinho mais difícil. Indo na mesma linha do JP, eu acho que a sorte do Brasil é que o jogo com a Sérvia é o último. Possivelmente os dois já cheguem classificados na última partida, ou o empate ficar bom pros dois, na pior das hipóteses. Então também eu acho que é a Sérvia sim o candidato a ser o segundo. A Costa Rica hoje é o Keylor Navas Futebol Clube, e a Suíça vai embolar o grupo, mas também realmente acho que a encrenca do Brasil se chama Sérvia sim. Uma coisa que o Brasil acabou dando sorte no sorteio é que as três seleções que vão jogar contra, dificilmente você vai ver um cara dentro do elenco que você fala, ah, esse aqui vai ser aquele cara que vai fazer a diferença como um todo. Sabe, não é que nem, por exemplo, o Messi na Argentina, o Cristiano em Portugal, o Suárez no Uruguai. Você pega quem são os destaques do time. Na Sérvia, tudo bem, o Matic e o Milinkovic-Savic são dois jogadores que podem sim fazer a diferença. Mas você pega a Costa Rica, o Brian Ruiz tá velho. O Campbell, que foi o destaque da Costa Rica na Copa passada, não tá numa fase nem perto daquilo. Sabe, o próprio Navas é altamente questionado no Real Madrid. Tem seus lapsos de bons momentos, mas em teoria, na maioria das vezes, ele acaba sendo questionado. E a Suíça também é um futebol mais fechado, um futebol menos retranca quanto antigamente, mas ainda assim é aquele ferrolho que vai acabar jogando por uma bola. Sabe, quem que é o destaque deles? É o Shaqiri, que é um cara que tem o quê? 1,50m de altura. Individualmente, o Brasil não tem muito com o que se preocupar. Talvez no contexto, aí sim alguma coisa ou outra, mas fora isso, a tendência é que o Brasil passe tanto em primeiro quanto com 100% de aproveitamento. Destaco a importância de vencer o primeiro jogo contra a Suíça, porque isso dá um gás para a seleção e tanto para a torcida também. E acho também que a Sérvia é o adversário mais difícil desse grupo. A Costa Rica, eu ainda tenho a lembrança boa da campanha dela na Copa de 2014, mas realmente não conseguiu manter nesses 4 anos o que apresentou na Copa do Brasil. Vai classificado o Brasil e Sérvia para a segunda fase. Provavelmente. Mas, piores casos possíveis, caso o Brasil caia nessa primeira fase de grupos, quem entraria? É o Apocalipse e não tem oitava de final. Chuta aí, gente. O que vocês acham que aconteceria no pior cenário possível do Brasil não passar por essa fase dos grupos? Sérvia e Suíça. Sérvia e Suíça. Pior cenário possível pro Brasil nessa primeira fase é ela passar em segundo lugar, porque já de cara cruzaria com a Alemanha. Realmente, foi o que o Nico falou. É um apocalipse, aconteceu alguma coisa, a Rússia entrou em guerra e Lenin levantou do túmulo. E fora isso, não tem a possibilidade. Não é querer falar assim, ah, o Brasil tá entrando com salto alto. Não é, é realidade, sabe? Se você pega números e confrontos diretos, pega o ranking da FIFA, o Brasil sobressai contra os três com o pé nas costas. E uma coisa que eu acho importante de seleção, desculpa interromper, Matheus. Imagina. É porque o futebol de seleções é muito diferente do de clubes, né? A gente falou de jogadores individualmente, né? O Savic, o Matic, também falou do Shaqiri da Suíça. Mas enquanto seleção, o Brasil tá muito mais pronto do que essas seleções. A Suíça sofreu muito nas eliminatórias da Europa, classificou com muita dificuldade para a Copa do Mundo. E a Sérvia também não inspira essa confiança. E aí quando esses jogadores que podem jogar nos maiores clubes do mundo, mas tem o nome Sérvia e o nome Brasil, e aí não é sendo, jogar com a camisa, não gosto desse termo, mas quando o jogador da Sérvia entra em campo vestindo a camisa da Sérvia e olha a camisa do Brasil, time pentacampeão, várias lendas do futebol, os caras respeitam, não tem como. É certo que a Suíça vai entrar mais fechada, a Costa Rica vai entrar mais fechada, a Sérvia vai entrar mais fechada e tentando garantir um empate. Um ponto contra o Brasil pra eles vai ser ótimo. E isso é bom até pro Brasil também, que aí ele consegue jogar mais, consegue ter mais oportunidades de gol, e aí esse respeito que essas outras seleções vão demonstrar pelo Brasil, que também abrem o caminho um pouquinho pra seleção se classificar mais tranquilamente. Sim, ó, a Suíça só chegou na Copa pela repescagem, venceu a Irlanda do Norte por 1-0 no agregado. A Sérvia chegou, mas chegou também quase na fase de grupo, quase perdeu a vaga pra Irlanda. Aproveitando que o JP falou sobre eles entrarem com mais respeito, eu sempre fico pensando se nesses jogos assim, de seleção, né, não de clube, se os jogadores eles entram realmente mais temerosos quando eles vão jogar, sei lá, contra a seleção brasileira, aí vê individualmente o Neymar, que tem um nome e tudo mais, a história do Brasil, vocês acham que rola isso deles entrarem, não sei se com medo, mas retraídos? Uns 10 anos atrás, talvez. Maior. Não, talvez um respeito maior, porque, assim, a gente tá numa fase da seleção brasileira, que nem o JP falou, hoje o Brasil tem um time, coisa que depois da Copa do Mundo 2014, que teve aquele desastre em Belo Horizonte, que perdeu de 7-1. A programação da CBF foi totalmente errônea, porque a gente veio daquela dor tão grande, os caras me tocham o Dunga. O Dunga não é um técnico bom, sabe? O cara nunca teve experiência, começou como técnico da seleção, aí depois foi pegar a experiência no Internacional. Graças a Deus colocaram o Tite lá depois, viram a cagada que fizeram, ou não, a pressão popular, não sei. Mas hoje o Brasil é um time, no mínimo, respeitado, sabe? Você entra num jogo contra esse, você vê o que tá do outro lado, aquela camisa amarela. Querendo ou não, você vai ter um respeito maior. São 5 Copas do Mundo que estão ali. Tem que respeitar. Se você tentar entrar achando que não, porque vamos ver se o Brasil é tudo isso mesmo, você vai tomar sacolado. Talvez seleções grandes, assim, a Alemanha, a Espanha, seja mais parelho. Mas pro grupo que o Brasil tem, os caras têm que respeitar. O que eu vejo muito, assim, é que não importam os jogadores que estejam na seleção brasileira, o Brasil já ganhou um respeito tão grande que seja o jogador que for, vai ter um respeito. E não é um medo, assim, né? Ai, será que eu vou jogar contra o Brasil? Não, esses caras são bons. A gente não pode ir com tudo pra cima deles, porque senão a gente, né, vai levar um gol, vai sofrer. Então não é uma coisa, assim, de entrar com medo, mas é de entrar com respeito, entrar com aquele pezinho atrás ali, vamos na boa. E ainda mais o Brasil agora, que depois da saída do Dunga, né, desde que o Tite assumiu, o Brasil fez grandes jogos nas eliminatórias da Conmebol, fez ótimos jogos também, amistosos, inclusive vencendo a Alemanha num deles. Vamos falar, o respeito voltou, né, tem essa brincadeira no futebol. Abraço pro Rico Miranda. Exatamente. Mas nesse caso é verdade, né, Voltura? Nem que tinha perdido o respeito no 7-1, né, mas a seleção do Tite hoje, a seleção brasileira, sempre colocou, mas a seleção que o Tite montou hoje também põe respeito nas outras seleções. É isso que eu falo, sabe? Não é da seleção entrar com medo, dos jogadores entrarem com a perna bamba e tal, mas é do jogador entrar, ver aquela camisa, ver aquele time que remete a tantos jogadores ótimos do passado, que tem jogadores bons hoje também. Lembra das eliminatórias, lembra dos jogos passados. E aí, não tem como, né, você falar, não, eu vou atacar esse time, vou com tudo pra cima. Não, vai ficar respeitando um pouquinho. É um combo, né? É um combo. Exatamente. É a história e a fase atual também. Corroborando aquilo que o JP acabou de falar, o que acontece no Uruguai? Agora eu vou olhar como o de fora do Brasil, analisando a seleção brasileira. Cada vez que um time uruguaio, ou a própria seleção uruguaia, vai jogar contra o Brasil ou contra um time brasileiro, se destaca muito a qualidade técnica, a forma de jogar do Brasil. Então, não, nem tanto pensando na camisa, até porque o Uruguai nunca vai exaltar a camisa de mais ninguém. Até uma coisa meio chata, o Uruguai, um patriotismo meio exagerado. Mas até na forma de jogar do Brasil. Ah, vamos jogar contra o Brasil. Ó, vamos pôr um volante. Ó, vamos jogar contra o Brasil. Vamos jogar fechado. O brasileiro chuta bem de fora da área. O brasileiro tem drible. Tem uma forma de jogar mais pra frente que faz com que a outra equipe entre até naturalmente mais fechada. Não pela camisa, mas sim pela forma de jogar do Brasil. Eu acho que isso pesa muito cada vez que alguém vai enfrentar o Brasil. Não só a questão da camisa, que eu acho que para paizinho pequeno pesa mais ainda, mas pela forma de jogar do Brasil, acaba sendo uma arma para o Brasil sair para frente, porque a outra equipe vai se fechar. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Brasil! Pegando o que a gente teve da atuação do Brasil na Copa de 2014, além, é claro, dos amistosos que ela fez ao longo dos anos até 2018, a evolução que o Brasil teve de 2014 pra cá, como que vocês veem o Brasil atualmente? Eles estão melhores, piores? Em que melhorou e no que piorou? Eu acho que o Brasil agora tem um time. A gente pode até questionar alguns nomes, a gente pode até achar que tem uns que poderiam estar e outros não, mas dos 23 do Tite, tem 18, 19 que são questionáveis. O que com o Felipão era bastante mais complicado de cravar. Na lista do Felipão tinha muita gente que a gente olhava e falava, meu Deus, o que esse cara tá fazendo aí? E mesmo na forma de jogar. Hoje o Brasil tem um padrão de jogo. Ah, mas tem o Neymar, ah, mas o Gabriel Jesus tá tudo certo. Mas você sabe o que você vai encontrar pela frente. Aquela seleção do Felipão, em alguns momentos, era uma mistura de cruz credo com Deus me livre. Era uma equipe que jogava e ia pra frente de uma forma meio atrapalhada, ganhou na bacia das almas da Croácia, não conseguiu ganhar do México, tem rolou todo no Chile, com a Colômbia foi aquele sufoco e depois a catástrofe completa na Alemanha. A principal diferença desses 4 anos, eu acho que vem da confiança também, sabe? O time, ele tem construído essa confiança dentro de campo. Em 2014, a gente tinha muita ideia de que o Neymar tinha que resolver tudo. E agora eu acredito mais no time mesmo, de um modo geral. Foi bom a seleção quebrar a seleção por inteiro para depois reconstruir, eu acredito. Que essa seja a grande lição do 7-1. Diz aí, Matheus, o que você percebe essa evolução da seleção de 2014 para cá? Foi o que eu falei, a evolução foi de 2016 para cá, na verdade. Foi a partir do momento que o Tite assumiu. Tanto que quando o Dunga tava naquela entre-safra ali, o Brasil teve riscos grandes de não estar participando da Copa, que seria a primeira vez da história. Só que a percepção que eu tenho é que a Neymar dependência do Brasil deu uma diminuída. O Nico falou, a gente tem 18 jogadores incontestáveis ali. E se você pegar do meio pra frente, tem muita gente boa. Você vê, a outra Copa, você tinha o Bernard, você tinha o Fred, você tinha o Jô, meu Deus do céu. Aí você pega hoje, você tem o William, você tem o Coutinho, você tem o Jesus, você tem o Firmino. Então, tem uma galera ali que pode fazer a diferença, sabe? Lógico que o Neymar ainda é grande parte do futebol da seleção brasileira. Se você pegar o amistoso que teve contra a Croácia, o jogo só mudou mesmo quando ele entrou no segundo tempo. Voltando de lesão, aí chegou, foi um golaço e botou pra acontecer. Eu acho que isso foi a melhor coisa, diminuir essa dependência, sabe? Dependemos dele até certo ponto. Eu acho que a Natália falou muito importante, o Brasil conquistou essa confiança mesmo, principalmente nas eliminatórias, que depois do Tite ficou invicto, né? E, aliás, está invicto até hoje em jogos oficiais. Mas o que eu acho importante é que, assim, na seleção, o técnico não tem muito tempo de trabalho. É muito difícil treinar uma seleção, porque os jogadores estão nos seus clubes, né? E aí, quando tem a data FIFA, que é quando tem eliminatórias ou amistosos, o técnico tem cerca de 5 dias, 6 dias de treinamento. E mesmo assim, a gente consegue ver na seleção brasileira a organização, que é algo que a gente não via em 2014. Em 2014 é como eles falaram, era a bola no Neymar e vamos ver o que ele faz. Hoje, desde que quando o Tite assumiu, lá naquele jogo contra o Equador, aquele 3-0 em Quito, a gente vê uma organização do time, um padrão tático, um meio de campo que é marcar e também o Paulinho para infiltrar, um ponta direita que cai pelo meio também, o ponta esquerda também que quer cair pelo meio, fazendo o centroavante sair da área, que o Jesus faz bem, que o Firmino também faz bem. Também o que o Nico falou da questão do elenco, né? Eu acabei de falar, sai o Jesus, entra um Firmino. Para mim, dois jogadores da mesma qualidade, muito bons. Uhum. A gente vê o Felipe Coutinho, o William, o próprio Fred, que foi questionado do Shakhtar Donetsk, que tá indo agora pro Manchester United, é um ótimo jogador e mesmo assim foi questionado, né? Douglas Costa no banco também, pode entrar e fazer uma fumaça. Douglas Costa, ótimo jogador também. Então a gente tem outros jogadores também que podem mudar uma partida, que é uma coisa também que, como a gente comentou aqui também, né? Eles comentaram, em 2014 saiu o Neymar, teve que entrar o Bernard, que o Alegria nas Pernas, né? Que ficou conhecido depois como Alergia nas Pernas, né? Fazer o quê? Mas eu acho que o principal hoje do Brasil é a organização. E aí depois da organização, com essa organização, o Tite foi ganhando moral, conseguiu trazer jogadores que entendiam o que ele pensa, que entendem o que ele pensa de futebol. O time foi ganhando corpo, foi ganhando maturidade, foi ganhando confiança. Muitos dos jogadores que estão na Copa hoje já foram convocados lá no começo, então tem a confiança do treinador também, então eles sabem que se eles entrarem, um Marquinhos que está no banco agora, por exemplo, foi titular durante muito tempo com o Tite. Então, assim, é uma seleção muito mais confiável do que foi em 2014. Em 2014 foi, a gente não teve eliminatórias ainda, né, para testar o time, como o Brasil foi país sede. Aí quando começou a Copa do Mundo foi todo trupicando e quase caindo fora pro Chile e depois veio a Colômbia e não viu isso mais. A gente, né, nesse caminho para 2018, desde 2016 quando o Tite assumiu, é um time que vence e convence a torcida brasileira. É claro que nunca vai ser unanimidade a convocação, né? Nunca um técnico da seleção ser unanimidade, é quase impossível, eu diria. Nem se o Guardiola viesse ser o técnico do Brasil. Mas a confiança que o Tite tem hoje do povo brasileiro é uma coisa que eu não me lembro de ver um técnico assim, e é isso que a gente espera do Brasil, né? Mas, retornando aos piores cenários possíveis, se o Brasil não ganhar na Copa do Mundo, ele para onde? Quartas, semi... Na minha simulação, chega na final. Se vai ganhar... É aquele negócio, vai depender muito da posição dos grupos. Se cair, por exemplo, o Brasil em primeiro e der uma cagada muito grande, a Alemanha ficar em segundo. Ou vice-versa, vai ter esse cruzamento já nas oitavas. Aí pode cair fora já, porque, querendo ou não, a Alemanha, ela vem com a força de ser atual campeã e ainda assim tem um time e um elenco muito bom. A Alemanha é uma das francas favoritas. Se tiver esse duelo, pode cair aí. Mais pra frente, talvez talvez não. Pode pegar uma França no meio do caminho, mas a França é sempre aquele negócio, parece que vai e não vai. E eu acho que, afinal, livre de qualquer salto alto, de qualquer oba-oba, eu acho que tem potencial. Eu tô tão focada no Hexa que eu nem pensei na possibilidade do Brasil ser eliminado, sabe? Eu já tô com a cabeça na final. Eu tô fazendo pensamento positivo, mas eu acho que, como o Matheus falou, acho que... Eu não sei, eu não boto fé muito na França, não. Tirando a Alemanha, acho que não consigo ver o Brasil fora da final. Olha, eu devo dizer que vocês me convenceram a pensar no Brasil como alguém que pode conseguir o Hexa, porque o Matheus sabe, eu sou o pessimista da história. Por isso que eu faço vocês pensarem nos piores cenários possíveis. Mas, João, diz aí, aonde que o Brasil pararia caso ele não consiga o Hexa esse ano? Eu acho possível, apesar de achar improvável, parar nas quartas, que tem uma grande possibilidade de pegar a Bélgica. O Matheus, que fez a simulação, pode até me corrigir se eu estiver errado. A Bélgica é a famosa ótima geração belga, né? Talentosa geração belga. A geração belga que ficou famosa com Hazard, De Bruyne, Lukaku, Batshuayi, né? Tem Vitor. Vários jogadores nos melhores times da Europa. O Vertonghen, Alderweireld também, né? Courtois. É vários. O time inteiro da Bélgica é conhecido, assim. No papel é lindo. Aí chega no campo, parece que não dá liga. Exatamente. Esse é o problema, né? Já tinha um técnico antes que era perdidão, agora entrou o Roberto Martínez, brigou com o Nainggolan, que é um dos grandes jogadores, né? Não levou ele pra Copa. É um time que em campo ainda não é arrumado. Mas é um time que individualmente pode dar muito trabalho pro Brasil. O Brasil hoje é muito mais organizado, é muito mais time, né? Falando dos 11 jogadores mesmo, teria tudo para vencer numa provável quartas de final ali, né? Que acho que se a Bélgica passar, se eu não me engano, pegaria o grupo da Colômbia, né, Matheus? Deixa eu conferir aqui. E aí seria Colômbia, Senegal, então seria um confronto mais tranquilo ali pra Bélgica. Então é possível ter um Brasil e Bélgica ali nas quartas, e aí seria o primeiro confronto, assim, mais complicado, assim, pro Brasil, né? Se o Brasil passar para as oitavas, pegaria provavelmente o México ou uma Suécia, que são duas seleções de menor patamar. Pegando uma Bélgica ali com esses jogadores de qualidade que a gente falou, seria um teste maior. Mas ainda assim, eu acredito que até a semifinal o Brasil passe com até certa tranquilidade. Nesse cenário da Bélgica, se não pegar a Bélgica, pode pegar a Inglaterra também. Não sei se chega tão longe. Tem uma geração boa, só que é uma geração muito jovem da Inglaterra. Talvez para a próxima Copa eles deem mais trabalho. Mas ainda assim, querendo ou não, a Inglaterra tem nome. Olha, eu gosto muito da Inglaterra. Eu sou fã do futebol inglês e eu não aposto nada nessa seleção, não. O próprio Southgate fez a convocação da Inglaterra, pensando até na próxima Copa do Mundo, né? Levou muitos jogadores jovens, como você falou. Sim. Levou inclusive o Alexander-Arnold do Liverpool, que fez a primeira temporada como profissional dele agora, né? 2017-2018, e teve algumas convocações até questionáveis, deixou o Wilshere de fora, que era um jogador de mais quilate, assim, do que outros, para levar Loftus-Cheek, por exemplo, que é um jogador mais jovem também. A Inglaterra ainda não inspira confiança nem nos torcedores ingleses. Para ser sincero, se passar de quartas de final, os torcedores da Inglaterra já vão ficar super felizes ali. Eles estão esperando ali passar da primeira fase, que tá num grupo tranquilo ainda. Se tivesse num grupo mais ou menos difícil, já ia ser preocupação também. Das oitavas para frente, é lucro. Eu vou também no JP. Eu acho que até semifinal o Brasil deveria caminhar. A questão é que o jogo mata-mata equilibra por baixo, né? O jogo mata-mata pode fazer com que as coisas aconteçam de uma forma meio imprevisível. A gente não pode esquecer daquela bola do Pinilha no último lance da prorrogação nas oitavas de final. Nunca ninguém na vida diria que o Brasil ia ser eliminado pelo Chile nas oitavas de final da Copa no Brasil. E aquela bola vai 3 centímetros para a esquerda, entra no ângulo e tchau Brasil. Então o jogo mata-mata pode equilibrar por baixo, e para uma equipe que é melhor, isso não é legal. Isso pode tirar o Brasil da Copa numa fatalidade. Não, só falar que uma das graças do futebol, na verdade, é que podem rolar essas zebras a qualquer momento, né? Então a gente fica imaginando, mas pode ser que surja aí uma nova Costa Rica no caminho, um outro time que a gente não tá de olho e que surpreenda. Acho que essa é uma das graças da Copa do Mundo. Brasil! Mas já aproveita e já vamos começar a falar um pouco sobre os outros times saindo do foco do Brasil, do grupo do Brasil, os outros times, as outras seleções. As zebras, os favoritos. Não, zebra pelos motivos que o JP deu no bloco anterior, sabe? Nem os próprios caras estão botando fé, mas tem uma camisa ali, tem uma história de Copa do Mundo. Os caras inventaram o futebol, então algum respeitinho a gente tem que ter por eles. Favoritas. Não vai sair do grupo das campeãs, só que de uma forma mais seleta. Então é o Brasil, a Alemanha, são acho que os dois principais favoritos. Por fora, uma Espanha, talvez, correndo bem por fora. Uma que eu tô curioso pra ver como vai ser na Copa, vai ser a França é aquele negócio, né? Toda a Copa, a França é o internacional das Copas do Mundo. Toda vez que vai rolar o evento, a gente fala, não, porque tem isso, tem a França, não sei o que tem, chega lá e não faz porra nenhuma. Mas a França, ela tem uma geração talentosa, sabe? Tem muito moleque bom ali, que se juntar bem encaixadinho, pode dar liga. Lógico, tem as suas fraquezas, mas você pega do meio pra frente, tem o Mbappé, que tá no Paris Saint-Germain, tem o Lemar no banco, o Griezmann, que é destaque do Atlético, tem o Pogba, tem o Varane e o Umtiti na zaga. Tem uma galera boa. Só que é muito inconstante, sabe? Eles foram campeões em 98 e no passado da primeira fase, em 2002, perdendo pra Senegal. Acho que vai dar bons jogos pra França. Não sei, vamos ver. Então, eu não vejo que vai aparecer uma grande carta fora do baralho, não. Não consigo imaginar uma seleção muito fora daquelas que todo mundo imagina fazendo uma Copa do Mundo de semifinais, por exemplo. Então, sim, eu acho que é no grupo dos campeões e é isso. É Brasil, é Alemanha, Argentina, porque a Argentina, eles podem ser o chato quanto for, mas eles vão dar trabalho. A França, que sempre acha que vai e acaba não indo, mas eu acho que vai dessa vez de novo. Eu gosto da Bélgica, eu acho que a Bélgica pode dar um pouco de trabalho, mas também não vejo mais o que dar trabalho. E eu acho que é isso, que são os campeões que podem dar, que podem realmente aparecer na Copa. Quanto ao Uruguai, o Uruguai chega bem. O Uruguai, pela primeira vez em ano, chega numa Copa do Mundo com alguma condição de fazer alguma coisa decente. Pela primeira vez, o Uruguai renovou a equipe, tirou os cabeças de bagre, tirou os volantes batedor, que enchia todo mundo de porrada, e colocou uma molecada pra jogar bola. Então, acho que o Uruguai... Saudades, Arévalo. Então, eu nenhuma. Pode levar. Mas o Mosteiro tá lá. Eu acho que o Uruguai botou uma equipe pra jogar futebol. Então, acho que pode vir a dar certo. A questão é que o cruzamento do Uruguai é uma desgraça em qualquer hipótese, porque o Uruguai vai pegar ou Espanha ou Portugal nas oitavas de final. E aí a vida vai ficar particularmente complicada. O Uruguai até as oitavas vai, daí pra frente é qualquer coisa. Pode pegar Portugal, pode pegar uma França nas quartas de final, pode pegar um Brasil na semi. O caminho do Uruguai é delicioso. Pode vir Espanha, França, Brasil e Argentina, só isso. Tá tranquilinho. É, não dá pra escolher adversário. Tava meio que brisando aqui. Uma das possibilidades de zebra pra essa Copa, talvez, não poderia ser a Islândia, que ela já foi uma zebra na última Euro? Sim! Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Aí vai cair na Rússia. É outro lugar. A Rússia é coisa louca, vai querer. O problema da Islândia é o mesmo da Argentina, né? Que é o grupo. E a Croácia, né? É, exatamente. O grupo da Islândia e da Argentina é o mais difícil da Copa, na minha opinião. É Argentina, Islândia, Croácia e Nigéria. A melhor seleção africana, na minha opinião. Croácia, que tem um time muito bom, jogou contra o Brasil. É, e a gente viu os nomes que tem a Croácia. A Islândia, que é teoricamente a mais fraca do grupo, mas tem uma seleção. É o que eu acabei de falar de seleção também, eu falei agora há pouco, na verdade. Tem um time arrumado e um time que joga junto desde sempre, né? Tem poucos jogadores profissionais na Islândia. E dos poucos, eles jogam juntos, né? É, desde criança, jogam no mesmo lugar. A Islândia tem uma população de menos de 400 mil habitantes. Então todo mundo se conhece. Então é uma unidade, assim, muito difícil de ver em uma seleção e que a Islândia tem isso a seu favor. E a Argentina, que é sempre favorita. Eu acho que a Argentina até pode se complicar nesse grupo. Então a Islândia tem chances, como eu acho que até a Nigéria tem chance também, a Croácia tem chance. Esse grupo D vai ser muito interessante de ver, é o que eu mais tô na expectativa de ver, inclusive. E a Argentina chega em 2018 na versão catadão Brasil 2014. Exatamente. O Brasil foi em 2014, a Argentina é hoje. É um jogador e um bando de gente correndo atrás pra dar a bola pra ele. Esse é o problema. Só falando um pouquinho também das possíveis zebras também de outras seleções, eu aposto muito no Egito classificando no grupo do Uruguai, o grupo A. Tomara. Que não seria exatamente uma surpresa, porque o grupo é muito fraco, né? O Uruguai deu muita sorte ali no sorteio. Muito. É Rússia, Arábia Saudita, Egito e Uruguai. Uhum. E o Egito fez uma boa eliminatória. área e volta para a Copa depois de acho que 24 anos, se eu não me engano. O Salah, apesar de estar machucado, que é o principal destaque do Egito, o Egito vem com uma confiança muito grande depois dessas eliminatórias e com a temporada que fez o principal destaque da equipe. No grupo B, eu destaco o Irã, apesar de ter um Espanha e Portugal, o Irã fez uma eliminatória quase perfeita na Ásia. É a melhor seleção asiática hoje, na minha opinião. Enquanto seleção, né? Eu acho até que, por nomes, a Coreia do Sul tem nomes até mais interessantes, com o Son, que joga no Tottenham. Mas o Irã tem jogadores muito interessantes e tem um time muito, muito legal, assim, de assistir. Eu assisti alguns jogos do Irã nas eliminatórias da Ásia e o time joga muito bem, joga pra frente, gosta de atacar. Deu azar de pegar no grupo de Portugal e Espanha, mas eu acho até que pode dar trabalho pra Portugal nesse grupo, porque Portugal, né, como a gente sabe, é muito inconstante também. Aí vai a minha aposta de surpresa agora. Eu quero até saber a opinião de vocês, que é do grupo C. Eu acho que o Peru passa. Vocês confiam no Peru ou não? Tem que ver o quanto eles confiam no Guerreiro, né? Porque a seleção do Peru já vai chegar assim. Tem bons nomes e muitos nomes conhecidos aqui do Brasil. Mas, olha, se fosse pra eu pôr cincão, eu colocaria na Dinamarca nesse grupo. Tem o Eriksen, que joga no Tottenham, é um bom jogador. Por nome, a Dinamarca é melhor mesmo. Uhum. Eu aposto no Peru o Peru, o último jogo que perdeu, acho que foi contra o Brasil, inclusive. Acho que tá 14 jogos invicto, se eu não me engano. E o Gareca acertou esse time, né? Que se você for pegar, eles têm o Yotun de titular no meio campo. O Yotun jogou aqui no Vasco, caiu com o Vasco pra Série B, e era motivo de piada quando jogou aqui no Brasil. E agora ele tava jogando no Malmo da Suécia, agora acho que tá na MLS, se eu não me engano, no futebol dos Estados Unidos. E é um titular incontestável, joga bem. A seleção do Peru é uma coisa que acertou ali. E agora, ainda mais com esse fator Guerreiro, né? Com o Guerreiro voltando. Então essa é a minha aposta pra surpresa da Copa ali. Eu acho que elimina a Dinamarca, que apesar de ter conseguido a classificação até de uma forma incontestável, né? Conseguindo meter 5-1 na Irlanda fora de casa, com uma atuação primorosa do Eriksen, eu acho que o Peru tem boa chance ali de dar trabalho nesse grupo da França e da Dinamarca ali, o grupo C. A FIFA acabou fazendo um favorzaço pro Peru com a história do Guerreiro, de vai, não vai, tira, põe, porque o Peru tava morto. Morto, morto, morto, morto. Aí, de repente, o Guerreiro volta, e aquilo foi como se o Neymar voltasse para a seleção brasileira. Guerreiro está para o Peru, assim como o Neymar para o Brasil, Messi para a Argentina, Cristiano para o Portugal. E a volta do Guerreiro deu um ânimo para o Peru que o Peru não tinha, porque depender do Cueva era realmente uma encrenca. Eu acho que o Peru pode dar trabalho assim, né? É bem isso que o JP falou. É um bando de jogador que aqui no Brasil a gente faria piada eternamente, tipo Trauco, e de repente estão jogando na Copa do Mundo e vão dar trabalho para todo mundo. Eu só queria dizer que o meu eu de 5 anos tá dando muita risada com essa história do Peru passando e se o Peru tá morto. É, exato. Você não ouviu? Eu quis falar ali. Na hora que ele falou Peru também, eu falei, dá um azulzinho pra ele. É, então. Eu ouvi. Eu me segurei porque tava um assunto tão bom e eu não queria interromper com uma piada de duplo sentido de quinta série, mas tudo bem. O que dá a oportunidade da Natália trazer as suas apostas para as zebras. Mas nesse contexto, Lucas? É. Corta o Peru. É. Não, mas eu quero falar do Peru. Olha lá. Eu não colocaria minha mão no fogo pelo Peru. Também colocaria a Dinamarca aí. Mas se o Peru passar, vai ser muito legal pelo estilo de jogo e pela chave que ele faz parte, né? O grupo C, que tem a França, a Dinamarca, que tem um outro estilo de jogo, né? Diferente dos países aqui da América do Sul. Eu acho que ia ser muito interessante se ele passasse. Já que é pra falar de um outro time, vamos falar do Peru. Eu acho que seria legal. E eu tenho uma pergunta. No grupo A, né, que é um grupo que tem a Rússia, a Arábia, o Egito e o Uruguai. A Rússia, ela não merece nem um pouquinho de crédito como país sede? Não muda nada pra ela? Olha, sinceramente, assim, lógico que vai fazer, tem todo aquele negócio, a Copa do Mundo é aqui, a gente tem que tentar fazer bonito. Mas o time da Rússia é muito ruim, sabe? Eles sofrem do mesmo problema que o Brasil. Eles não tiveram eliminatórios pra testar os time dele. Eu vi amistoso deles para a sorte ontem da Rússia, senão também não ia. Exatamente. É verdade. Sabe, o amistoso que eles fizeram foi muito ruim. Eu não lembro contra quem foi, acho que foi contra a Áustria, se não me engano. Gente, que time ruim. Sabe, talvez... Contra o próprio Brasil também. Também, sabe, talvez consiga tirar algum pontinho com muita sorte na estreia. Porque se você pegar ele contra o Uruguai, não tem chance. Ele contra o Egito, não tem chance. Organizou a festa e vai ficar sentado do lado de fora, começou o gadinho enquanto a galera tá dançando. É bem isso mesmo. Os problemas da Rússia, né, começam com um time muito envelhecido, né? Uhum. Ainda que os Berezutos, que não foram convocados, lado dos irmãos Berezutski, né, os gêmeos, ainda tem o próprio goleiro Akin Feve, tá na seleção há muito tempo, a linha de defesa também é, ainda mesmo sem os Berezutski, que ainda tem o Ignatievich, que também tá aí há 15 anos na seleção, e pra piorar, o Kokorin, que é o artilheiro do time, não vai jogar, ele tá machucado. Então, a Rússia já vinha com uma desconfiança da própria torcida, que até a Natália falou do Brasil, né, a confiança do time tá lá no alto, a confiança da Rússia tá lá embaixo, o time não consegue ganhar nenhum amistoso, não consegue jogar bem, então assim, nem a torcida da Rússia espera muita coisa, passar da primeira fase já seria lindo, eu acho que tem chance até contra o Egito, porque o time do Egito é inexperiente em Copa do Mundo, vai ter um nervosismo e tal, ainda que seja um pouquinho favorito, até graças ao Salah, como eu falei há pouco. Se fosse grupo de Libertadores, eu cravava a Rússia na Sul-Americana, eu cravava a Rússia em terceiro, e depois qualquer coisa acima disso é lucro. A Rússia vai ganhar da Arábia, vai dar trabalho pro Egito e vai perder pro Uruguai. Eu acho que esse é o caminho da Rússia. Você nem se ganha da Arábia, Vinico. Ah, eu ainda acho que sim. Acho que a Arábia não vai dar certo, não. Eu apostei 1-1. Brasil! Tem mais um espaço para as decepções da Copa? Ah, vontade. Decepção é o que rege o Junta Cast. A maior decepção dessa Copa, sem sombra de dúvida, para mim, é a não classificação da Itália. Fez um trabalho horrível na eliminatória, fez um esforço tremendo para não classificar e conseguiu não classificar. Foi pegar a Suécia lá, perdeu na Suécia, não conseguiu ganhar na Itália e é uma ausência doída. Eu adoro a Itália, até por causa do torcedor do Palmeiras e tal, mas... Agora espera 2022. Vou torcer pra Espanha, então, pelo meu lado espanhol. Como é que tá a Espanha esse ano? Tá muito bem. Pra mim é uma das favoritas. Tem aquele cavalo do Sérgio Ramos no saco? Espero que quebre as duas pernas. Tomara. Eu quero uma dividida entre o Sérgio Ramos e o Fagner. Nossa. É. Terceira Guerra Mundial na Rússia. O Pepe vai pra Copa, não vai? Ixi, verdade. O primeiro Nossa. Jogo é Portugal e Espanha. Estou ansioso por este confronto. Faltando a falar um pouquinho de decepção... Além da Itália, né? Teve a Holanda também, né? Antes da Copa do Mundo, que conseguiu a proeza de não classificar para Euro com 24 seleções. Uhum. Já começou aí, né? Num grupo que tinha Islândia, Turquia, Croácia também, se eu não me engano. Conseguiu ficar de fora da Eurocopa já, e que tinha repescagem e tudo. Ficou de fora até da repescagem. E agora, de novo, ficou de fora até da repescagem da Copa do Mundo. A Holanda vive uma fase terrível, né? Mas a minha aposta de decepção dentro da Copa do Mundo vai para a França, tá? Eu acho que a França, que sempre vem com esse nome, né, até citado pelo Botura, né, sempre é uma das favoritas, é o internacional, né, da Copa do Mundo. Uhum. E tem uma seleção de nome, tem uma seleção de peso, mas dentro de campo é um catado e não tem um jogador que faz a diferença como o Brasil tem no Neymar, como a Argentina tem no Messi. Pra mim, a França vai decepcionar muita gente nessa Copa do Mundo, já decepcionou em alguns jogos das eliminatórias, vai ficar pelo caminho ali de uma maneira até feia. Eu vejo a Inglaterra indo pra casa tomar chá mais cedo, viu? Eu não vejo a Inglaterra pra brigar lá em cima, não. Acho que a Inglaterra vai passar, até porque Tunísia e Panamá nasceram mortos, mas daí pra frente, eu não vejo a Inglaterra indo mais longe, não. Pra mim, a decepção... Pra mim, sempre é uma decepção. Possibilidade de decepção é Portugal, né? Assim, toda vez que eu acompanho, eu fico decepcionada. Porque quando eu assisto o jogo, o futebol não é o que eu esperava. Ou porque tem todo esse mito em cima do Cristiano Ronaldo. Não sei, eu não consigo ver muito futuro em Portugal. Nunca. Assim, talvez seja uma coisa minha, mas não vai. Mandou bem. Eu achava isso de Portugal até a Euro. Eu achava que Portugal também era uma equipe que nunca ia para lugar nenhum. Aí, de repente, eles me vão para a Euro daquele jeito, classificam para a segunda fase daquele jeito e acaba sendo campeão daquele jeito também. Então, eu também iria com a Nath que Portugal não vai para lugar nenhum, mas depois da Euro já tenho medo de queimar a língua. Eu vou com a Natália porque a Euro foi muito diferente, né? Na Euro, Portugal só classificou porque ficou em terceiro e aí tem os melhores terceiros colocados com essa Euro brasileiro com 24 seleções. Então, deu sorte de ter mudado o regulamento. Aí depois passou nos pênaltis contra a Polônia. Aí, se não me engano, passou contra o País de Gales também, né? Então foi meio que uma coisa atropelando uma coisa com a outra e foi dando certo e chegou na final e ainda ganhou na prorrogação. Mas eu acho que a pós da Natália é boa. Até porque foi o que eu falei, o Irã não é bobo, não. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Brasil! A gente termina nosso balanço sobre as nossas expectativas para a Copa do Mundo, que está rolando neste exato momento em que você está ouvindo este podcast. Então deixa aí seus comentários, o que, que você está achando dessa Copa do Mundo, flopou ou não? Será que alguma das nossas previsões desse podcast está dando certo? Vai ser da hora a gente depois acompanhar a Copa do Mundo tendo na mente as previsões daqui desse podcast. Vamos ver se deu tudo certo, se realmente vai rolar o apocalipse. Torcemos para que não. E vamos agora para o nosso quadro, falei bem, falei mal, que é o nosso quadro de recomendações do que estamos ouvindo, lendo, assistindo e por aí vai. Natália, você irá falar bem ou vai falar mal? Vou falar bem de um filme da Netflix, não sei se vocês já assistiram, o Matheus eu sei que ele é mais ligado nesse negócio de filme, né, acompanho. O filme Eu Não Sou Um Homem Fácil. É uma produção da Netflix, que conta a história de um cara que acorda num mundo dominado por mulheres. Então, é claro, não tô falando que é a melhor coisa do mundo, mas é muito interessante para refletir um pouco sobre a forma como a sociedade trata as mulheres. É claro que eles usam total generalização de que as mulheres são todas muito sensíveis e o sexo frágil e os homens são aquele típico macho alfa, mas de um modo geral é bem bacana, porque mostra um cara que não tava nem aí pro sexo oposto, que era aquele que a galera chama de macho escroto, passando bons bocados na como uma mulher se sente. Então eu indico pra quem quiser dar umas risadas e refletir um pouco. Claro que tem muita coisa que dá pra mudar, mas é um filme bem bacana, assim, principalmente pra assistir aquele dia que você tá procurando alguma coisa na Netflix, não acha. Então eu indico. Eu Não Sou Um Homem Fácil. João, tu vai falar bem ou vai falar mal? Lucas, eu vou falar bem. Eu gostaria de manter no tema porque, na verdade, a minha vida é um pouquinho baseada em futebol, né? Eu só trabalho futebol e consumo futebol. Na verdade, eu tenho acompanhado um pouquinho o canal History, que está com uma programação especial para a Copa do Mundo. 24 horas de programação dedicadas à Copa do Mundo, com vários materiais, entrevistas com jogadores e tal. Então, é uma dica legal aí para quem quiser ter mais conhecimentos das Copas do Mundo anteriores, né? Inclusive, eu assisti o VTzinho da Copa de 1970, que o Brasil foi tricampeão, e tem todos os gols dessa Copa, tem das outras também, né? Eu assisti essa. E aí é legal, lembrar alguns jogadores que a gente praticamente só ouve falar em alguns programas de TV, alguns jogadores que na época eram bons e a gente não conhecia. Então é legal assim resgatar um pouquinho da história das Copas do Mundo, até para vir esse sentimento de Copa do Mundo chegando também, né? E é uma recomendação legal para quem quer entrar ainda mais no clima de Copa do Mundo, assistir um pouquinho do canal History, tá com essa programação especial 24 horas de Copa do Mundo. E eu queria só comentar que tá sendo muito legal mesmo a programação, principalmente pro pessoal mais novo. Meu irmão, ele tem 13 anos e todo dia ele fica assistindo e comentando sobre os jogos antigos que ele assistiu, os jogadores que não estão mais em atuação, que ele pôde ver. Então é uma super dica mesmo. Aqui em casa tá valendo essa dica. Nico. Então, eu vou falar bem da Copa do Mundo, do espírito da Copa do Mundo. Eu sei que muita gente me colocaria no pau de arara, me chamaria de alienado, falaria um monte de bosta. Eu acho super legal o espírito da Copa, acho super legal juntar a galera no bar pra ver jogo. Ah, mas a gente vai esquecer dos caminhoneiros, vai esquecer da política. Vai mesmo. Mas assim, eu não consigo falar mal do clima de Copa do Mundo no sentido de confraternização, de juntar a galera, de criar um espírito, nem que seja tosco, de torcer por uma seleção que não tem nada a ver com a gente, mas tem tudo a ver com a gente. Eu vou falar bem da Copa do Mundo, sim. Eu acho que Copa do Mundo é um puta de um evento. Copa, Olimpíadas, eu sou super fã. Fico muito chateado de não poder parar de trabalhar pra ver. As minhas aulas não vão parar, infelizmente. Vai ser um inferno, mas eu não vou conseguir nem brigar com os alunos que mexeram no celular na minha aula, porque eu vou querer estar vendo o jogo também, então vai ser tudo certo. Eu acho a Copa do Mundo fantástica, eu vou falar bem da Copa do Mundo, sim. Que me perdoe o mundo, mas eu quero a Copa. É isso aí. Isso aí. Eu lembro em 2010, quando tava na Copa do Mundo, eu tava no cursinho. E eu tinha um telefone, que era aqueles telefone Xing Ling, que tinha TV nele, né? Aí eu tava vendo um jogo da Copa, o professor falou assim, ó, vê de boa aí, só não grita a hora que sai gol, beleza? Falei, ah, tá nóis. Eu vou estar no meio do jogo do Uruguai dando aula, não sei como que eu vou fazer. Eu tô sofrendo há uma semana do jogo da estreia do Uruguai, porque vai ser 9 horas da manhã, estarei dando aula no primeiro colegial e Uruguai jogando. Eu não faço a menor ideia como me concentrar no que eu tô fazendo. Põe o celular com o rádio no foninho. Se os seus alunos forem parça, eles vão meter no telão lá, vão fechar a sala. Vai ser tipo uma escola de rock, só que pra ver o jogo, entendeu? Mas eu concordo contigo. Eu não gosto de... Eu não consumo futebol. Mas Copa do Mundo é um evento que a gente tem que parar realmente pra acompanhar. É uma vez a cada 4 anos. Como que alguém pode achar ruim algo que acontece uma vez a cada 4 anos? Que nem tá aí toda semana pra você ficar de saco cheio de ver. Se fosse algo que tipo, tem toda semana, tudo bem. Eu até entenderia alguém que não aguenta mais isso. É uma vez a cada 4 anos que vai acontecer isso daí. Eu vou falar bem de um reality show da Netflix. Que eu tô muito feliz que voltou a segunda temporada nessa sexta-feira em que tá saindo o podcast, que é a segunda temporada de Queer Eye, que é aqueles reality show de transformação que eu nunca acreditei que eu iria gostar de um reality show de transformação, mas Queer Eye é algo fora do comum, porque é um reality show incrível mesmo. Pra quem não conhece, o Queer Eye, ele é um remake de um reality show britânico, e ele conta com 5 gays que partem pelo país pra restaurar homens héteros. Ensinar melhor como se comportar melhor, melhorar o seu estilo de vida, melhorar a culinária, comportamento, aparência, moda, decoração da casa da pessoa. E esse remake da Netflix tá muito bom, porque tipo, eles fazem tudo isso igual a versão original fazia, mas, mano, eles conseguem colocar nos episódios de um reality show de transformação, de reforma das pessoas, tantos elementos muito legais de serem debatidos hoje em dia, tipo, principalmente naquela questão da masculinidade frágil, que o cara não pode chorar, que o cara não pode se preocupar com a aparência, que ele não pode ter sentimentos, e ele força uma reflexão sobre isso, sobre padrões de beleza, sobre estereótipos, tanto de pessoas LGBT quanto de héteros em si. Mano, é muito legal, tipo, é divertido, é emocionante, você chora praticamente em todos os episódios, e é uma boa dica pra quem quer curar a ressaca da Copa do Mundo enquanto não começa o próximo jogo. Assisti Queer Eye na Netflix, tem 2 temporadas, e provavelmente no momento em que você está ouvindo isso, eu estou reassistindo todos os episódios de novo, porque é muito bom. E tem texto no blog também pra ler, caso você não queira me ouvir falando sobre isso. É, Matheus, tu vai falar bem ou vai falar mal? Eu vou falar bem de uma banda curitibana, que ela chama Milk and Blues. Eu confesso que eu não sei se ela tá nativa ainda, eu não encontrei essas informações, não encontrei a agenda no site deles, mas se você der uma pesquisada no YouTube, o som dos caras é muito legal. É, eles têm uma pegada que, como o próprio nome diz, tem blues, só que eles misturam um rock, tem um pop, tem um soul, um funk, e acaba ficando uma mistura muito bacana, sabe? Eles cantam desde B.B. King até Madonna, o som deles é fantástico. Eu descobri por causa de um meme que o South American Memes fez, acabei indo atrás pra ver se eu achava a música, achei, fiquei viciado e tô escutando desde então. Então, se vocês estão procurando por uma banda diferente, bacana, vale a pena conferir. E procure também por uma das integrantes da banda, que tem um canal solo também, que ela chama Indiar Sphere, não sei se assim se pronuncia. Ela canta e toca gaita. Olha, eu estou apaixonado. Que essa mulher tocando gaita mexe com o meu coração. E, verdade, eu esqueci do meu jabá, Matheus. Tem jabá? Tem o meu jabá, em autopromoção. Não, isso eu sei que é um jabá, pelo amor de Deus. Não, eu tô falando do rolê lá aqui. E eu tenho uma novidade pra você, cara ouvinte, que eu finalmente tomei vergonha na cara e investi na minha vida de escritor, de pessoa que resolve escrever ficção. E o meu primeiro conto de ficção é uma ficção científica que se passa num futuro pós-apocalíptico. Está disponível neste exato momento na Amazon e no Kindle para leitura pela bagatela de R$1,99. Vai lá e adquira Amanda, título deste conto de ficção científica, que conta a história de uma moça que acorda numa praia deserta num mundo devastado e descobre ter o nome daquela pessoa que irá mudar o destino da humanidade. Uma história de poder das palavras, destinos traçados e umas reviravoltas que vão explodir a cabeça de qualquer um. Matheus leu e eu acho que ele... Você gostou, né, Matheus? Você não leu ainda. Você não leu ainda, né, filha da mãe? Recomendo. Você leu mesmo? Não, mas recomendo. Mas enfim, vai lá. O link tá na descrição aí do no Leia Mais, que eu tô bastante contente com o resultado. Tipo, é a primeira vez que eu realmente investi nisso daí. Tô empolgado em escrever mais ficção, que é algo que eu sempre gostei. Matheus e o João, que me conhecem, sabem disso. Então, eu tô feliz com isso daí. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Brasil! É isso daí, galera. O nosso podcast fica por aqui. Seus comentários e suas sugestões podem ser enviadas na nossa seção de comentários ou então pelo nosso e-mail juntacast@gmail.com. Se vocês quiserem sugestões, críticas, sejam gentis, claro. Acompanhe a junta7.com.br para conteúdos em texto, além dos nossos perfis nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Eu recomendo bastante que vocês acompanhem a gente nas redes sociais, porque como a gente está passando por mudanças no Junta 7, essa mudança no feed, essas exclusões que a gente teve dos podcasts, então é importante você acompanhar as nossas redes sociais para ter as informações sempre em primeira mão. E caso você veja algum problema na forma de acessar os episódios, não tá conseguindo ouvir os episódios, tá difícil de baixar eles, ou coisas do tipo, não consegue entrar no site, entre em contato com a gente, avisa o mais rápido possível pra gente poder correr atrás de uma solução. Natália, muito obrigado pela sua presença, a gente adorou você aqui e volte sempre porque a gente vai te chamar. Obrigada pelo convite, eu adorei estar aqui com os meninos, com vocês. Foi muito legal mesmo. Eu adoro ficar ouvindo as pessoas falarem de futebol. Na verdade, eu adoro ficar ouvindo as pessoas discutirem sobre qualquer coisa, assim. Fico só prestando atenção. Mas vamos pra parte do Jabá também, que é importante. Acessem o conexãoteam.com. É um site da família brasileira, voltado pro público adolescente aqui de Bauru. A gente fala muita coisa legal, tanto de eventos, coisas que estão rolando na cidade, quanto outras matérias, assim, incluindo Copa do Mundo, tem música, tem esportes, games, tem um pouquinho de tudo lá, a gente aceita sugestões, a gente aceita participações também, inclusive Lucas, venha falar do seu livro pra gente. E é isso aí, gente. Meu Facebook é Natália Faria, meu Instagram é Nath Máximo, e as redes sociais do Conexão são Facebook Conexão Team, Twitter e Instagram é o Conexão Team. Então curtam e deem a opinião de vocês lá. Já que chamou, agora eu vou. Só vem. Convidadíssimo. Perfeito. João, muito obrigado pela sua participação, cara. É um orgulho você aqui, tipo... Palmas pra esse menino, porque eu adoro esse moleque. Fala onde é que a galera pode te encontrar. Me encontrar pessoalmente vai ser difícil, porque eu não estou morando, estou me escondendo. Estou morando aqui em Mato Grosso. Cara, foi muito legal essa primeira experiência, agradeço muito. Eu já estava devendo essa, na verdade, né? Faz tempo já que eu estou para participar do podcast. Estou enrolando, dessa vez deu certo. Espero poder participar de outro. Sempre que eu puder agregar em alguma coisa, pode convidar. É um prazer e muito legal também conversar com vocês da minha época de faculdade. Para me achar nas redes sociais, meu Facebook é João Pedro Godoy, meu Instagram é @joaopelgodoy, onde tem overpost de fotos minhas de repórter, porque eu ainda não tô acostumado com isso, então para mim é legal pra caramba. Tem que aproveitar, tá aparecendo na TV, né? Posta foto mesmo. E é isso, tem bastante coisa minha lá, principalmente do meu trabalho, que eu tenho feito aqui em Mato Grosso, que foi o motivo de eu vir pra cá me esconder. Tem o Linha Esportiva também, que o nosso Nico também participa, ele pode falar um pouquinho melhor. É isso, gente, tamo junto, vida longa ao Junta. E quem for da região de Rondonópolis, lá do Mato Grosso, pode ver esse rostinho bonito do João Pedro na filiada da Rede Globo de lá, nos jornais da hora do almoço, da manhã e da tarde, da noite. TV Centro América, com você. Perfeito, rapaz. E, Nico, valeu. Cara, foi uma honra você aqui, um prazer te conhecer e volte sempre. Abre o espaço pra você fazer seu jabá, conta um pouco sobre o Linha, suas redes sociais. Então, primeiro eu quero agradecer pelo convite, foi legal demais, foi minha primeira experiência com alguma coisa que parece rádio, podcast, coisas do tipo. A minha área não é jornalismo, eu sou professor de história, na verdade estou entrando no jornalismo. O Linha, eu serei eternamente grato, porque o Linha me abriu as portas para escrever. aliás, ninguém sabia como eu escrevia. O JG, o JP me abriram a porta e falaram, ah, vem cá, escreve aí. E a partir daí a gente cria um grupo super bacana pra escrever, pra discutir. A gente passa o dia inteiro trocando figurinhas, informações. Tem cara viciado em tênis, outro que gosta de NBA, outro que gosta de NFL. Eu que gosto de futebol sul-americano. E assim a vida vai, a gente vai trocando experiência. E é um lugar super legal. Quem quiser entrar, dá uma lida na página, linhaesportiva.com.br. Curte o Facebook, acompanha, porque tem textos editoriais, tem textos fantásticos. A gente fala de tudo, até de esportes. É muito legal com isso. Então eu serei sempre grato à Linha porque me abriu essa porta. Eu conheci a turma fazendo minha pós em jornalismo esportivo. E daí surgiu um blog, Blog Futebol Charrua. Quem quiser saber um pouquinho de futebol uruguaio, Blog Futebol Charrua. É um WordPress, é um blog bem simplesinho, né? Feito com muito amor, atualizado semanalmente, para entender um pouco de futebol uruguaio. O único que tem um campeonato com um regulamento mais louco que o Cariocão. Tem um pouco de seleção, tem um pouco de tudo que é futebol uruguaio. Escrevo também no torcedores.com, tenho Esportes Mais, que eu estou cobrindo o meu time, cobrindo o Nacional à distância, eu sou setorista pela internet, é muito louco isso. E basicamente isso sou eu dentro desse mundinho do jornalismo esportivo, mas minha formação, minha profissão mesmo é dando aula de história para ensino médio e para cursinho. Adorei essa experiência e eu já jogo aqui a ideia que depois da Copa a gente repita essa turma para discutir o que aconteceu, para a gente ver quanto de bobagem a gente falou hoje com a carta na mão. A gente pode dar porrada um no outro. Eu falei mal da Inglaterra, o outro falou mal da França. De repente, afinal, saem os dois e a gente queima a língua junto. Eu acho que seria bem bacana repetir isso no final. Boa ideia, rapaz. A gente... Só posso falar um negocinho sobre o Nico? Manda. Que esse cara é um ídolo. Você viu o tanto de coisa que ele falou ali, que ele faz? Ele é muito bom, recomendo muito também o blog o Futebol Charrua. Os textos dele no Linha Esportiva são espetaculares, porque ele faz uma mescla de história com futebol, ele consegue encaixar muito bem essas coisas que ele conhece muito bem. O Nico é um ídolo, gente. Acompanhe o trabalho dele, porque esse cara, ele é foda. Ah, é? Valeu, JP. Queria ter essa disposição pra fazer coisa. Mas enfim, Matheus, é nóis. Bom, agradecer a todo mundo que escutou até aqui, agradecer a galera que aceitou participar dessa mesa redonda futebolística que a gente participou aqui no Junta 7. Continue acompanhando os nossos podcasts, acompanhando as redes sociais e estamos aí. Valeu, galera, e até a próxima. É isso, eu sou o Lucas Cabreiro, que a força esteja com vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falou. Falou. Tchau, gente. Tchau. Oeá. Eu acompanhei bastante as eliminatórias da Copa. Só um minuto. Eu fui brutalmente interrompido aqui pela minha vizinha. Vocês me desculpam? Fala aí, vizinha. Desculpa, galera. Tudo bem. Obrigado. Ah, ele não tá fazendo nada mesmo. Ele só finge. Eu tô fazendo podcast. Vocês que fazem tudo. Eu sei que são vocês. Ele sabe o nome. Ela sabe da história, né? É igual aqui na TV. Aqui ele só aparece. Tá bom, tá me expulsando. Depois, aí não tem vocês, ele fica aqui chorando. Ainda bem que gravou isso. Vocês vão cortar isso, né? Enfim, voltando um pouquinho. Brasil!